ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 134ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quotras temporais continuarão a centrar-se em efemérides. Embora não tenha partilhado essa informação com os meus amigos ouvintes há 7 dias, este mês de outubro será dedicado exclusivamente a acontecimentos ocorridos há vários anos, todos eles, curiosamente, no dia 5 de outubro. Na semana passada, como será fácil de compreender, recordamos o 5 de outubro de 1910, data que assinalou a implementação da República em Portugal. Desta feita, iremos recuar até ao dia 5 de outubro de 1962. Há 50 anos, os The Beatles lançaram o primeiro single das suas carreiras. Após várias exibições no Cavern Club, em Liverpool, os jovens ingleses alteraram o panorama musical internacional logo a partir do seu sucesso de estreia, Love Me Do, retirado do álbum Please Please Me e que inaugurou a banda sonora de hoje. Seguimos a ordem de uma coletânea comercializada a partir de 1993, intitulada The Beatles 1962-1966. Ouçamos agora uma faixa de 1963, From Me to You. If there's anything that you want, McCartney, George Harrison e Ringo Starr dedicaram muitas das suas canções ao amor. Exemplo de tal temática é a melodia divulgada em 1964, intitulada All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always.

Poderíamos sempre resolver os nossos eventuais problemas? Os Beatles acreditavam que sim, e em 1965 lançaram o single We Can Work It Out. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. Contexto poético diferente, está inserida a próxima melodia. Era a faixa 6 deste CD2 de coletânea, intitula-se Norwegian Wood, This Burn Has Grown. I wanted a girl, or should I say, she wanted me. She showed me her home, isn't it good? Stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the road, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, quando os Beatles dedicavam uma música a uma menina francesa muito bela, por sinal. Tinha o nome Michelle. Michelle, my belle, these are words that A canção foi também da responsabilidade da autoria de John Lennon e Paul McCartney. Será que vai haver alguém capaz de ouvir a minha história sobre uma rapariga? Escutemos Girl. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. She promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quotras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao agrupamento musical The Beatles, já que na passada sexta-feira assinalaram 50 anos, meio século, desde a divulgação do primeiro single do grupo rock de Liverpool. No dia 5 de outubro de 1962, Love Me Do deu início a uma revolução no panorama musical internacional. Mas para quem aprecia particularmente as melodias dos jovens ingleses, não fiquem tristes, amigos ouvintes. Hoje escutamos várias faixas da coletânea The Beatles 1962-1966, mas na próxima semana será a vez de dar espaço a mais dois CDs, intitulados The Beatles 1966-1970. A última faixa do CD 2 da coletânea de luz, datada precisamente de 1966, deu até origem, posteriormente, a uma produção cinematográfica animada. Fiquemos com Yellow Submarine. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. We all live in it. Bye-bye.